Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos continuar a conversa que iniciámos há uma semana com o Sr. Padre Filipe Diniz acerca das Jornadas Mundiais da Juventude que se vão realizar em Espanha no próximo mês de agosto. O Sr. Padre Filipe Diniz é o responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra. Assim, falaremos sobre as jornadas que se realizam, como disse há pouco, de 16 a 21 de agosto, e onde são esperados mais de 1 milhão de jovens. Analisaremos as muitas atividades dos jovens em Espanha, ao que tudo indica, quase sempre ocupados. No último dia das jornadas, e já depois de encerradas, terão como opção assistir a um jogo de futebol entre uma seleção de Espanha e outra do resto do mundo em veteranos. Por fim, falaremos da agenda de Bento XVI, uma agenda muito intensa, que começa cedo e acaba tarde, provavelmente debaixo de um calor escaldante, atendendo a que estamos em agosto e em Madrid. Padre Diniz, Padre Filipe Diniz, há uma semana nós falávamos do ambiente em Espanha e chegávamos à conclusão, de facto, que a juventude, e não só a juventude, portanto, está, portanto, com pouca espiritualidade e até com alguma agressividade em relação à Igreja. Eu começo aqui por lhe dar uns números que tenho e que são os seguintes. A Universidade Católica de Valência fez umas estatísticas aos jovens com 20 anos e chegou à seguinte conclusão. Um em cada quatro jovens de 20 anos não encontra sentido para a sua vida e para a sua existência. Pelo contrário, os que encontram sentido para a sua vida são os que acreditam que uma vida feliz é aquela em que um é útil aos outros, em que uma pessoa é útil às outras. Como é que analisa estes casos? Temos aqui um ser feliz com duas interpretações. Um é feliz divertindo-se e não encontra sentido para a vida. E temos aqui um que é feliz quando se sente útil aos outros e isso dá sentido à vida. Quer comentar? É interessante perceber esse estudo, e porque hoje é um dos fenómenos que nós vamos tendo, é que há muitos jovens que procuram a felicidade neste estilo e dessa forma. E primeiro temos que nos perguntar o que é a felicidade. Bem, e se calhar a felicidade é muitas das vezes vista como o lado supérfluo, não é, das coisas, ou ter que se fazer qualquer coisa para eu obter a felicidade, quando não há uma felicidade interior, quando não há uma busca interior. E como disse no programa passado, falta muito esta capacidade da pessoa se conhecer interiormente, conhecer-se como pessoa. E quando nós interpretamos a pessoa que somos como algo na maior das felicidades, se assim podemos dizer, porque não estamos aqui por acaso, não andamos por acaso, tudo isso se conjuga, não é? A entrega ao outro tem sentido porque eu já sou feliz. Sou feliz porque eu entrego esta mesma felicidade ao outro. E penso que hoje, um dos grandes problemas da nossa juventude, é que necessita de que seja educada na felicidade e para a felicidade. E este fenómeno que nós vamos percebendo, porque as coisas muitas das vezes passageiras, supérfluas, é que nos dão alegria, é que nos dão felicidade. E se calhar hoje o jovem, lá em casa, anda triste porque não se dá bem com os pais e não tem aquilo que quer, e a felicidade muitas das vezes é medida numa perspectiva do ter e não numa perspectiva do ser. Porque a perspectiva do ser dá muito mais trabalho do que a perspectiva do ter. Se eu quero uma coisa, então isso vai-me tirar as mãos. Não é? E se calhar hoje olhamos para os contextos familiares e certamente aqueles que me estão a ouvir, aqueles que são pais, percebem perfeitamente para calar o seu filho e para não ouvirem, nem ouvirem a chorar ou a incomodar lá em casa, o que é que fazemos? Fazemos uma coisa, damos aquilo que queremos, porque hoje temos a possibilidade de colocar e de ter o dinheiro suficiente para comprar aquilo, e muitas das vezes aquilo que notamos é que aquilo que dá felicidade é aquilo que é material e não aquilo que nos constrói e nos estrutura. E a felicidade não é um caminho fácil. este desfrute já, podia dizer, isto é uma perversão, e que eles depois, até sem se aperceberem, mas notam que aquilo não lhes dá felicidade. Sim, porque acaba, termina. Sim, sim. Olha, o Padre Nis, o senhor, portanto, que trabalha com jovens, com adolescentes, há quem afirme que os adolescentes de hoje são mais inseguros do que eram há uns anos. E que a adolescência hoje é capaz de chegar aos 30 anos. Parece-lhe que o tempo da adolescência aumentou? E se aumentou, será que os adolescentes são mais anos adolescentes porque lhes faltou formação moral? Há quem também afirme que isso pode ter a ver com, portanto, além da falta de valores, pode ter a ver com o facto de os pais hoje separarem com mais frequência e isso lhes faltar formação. Não sei, o que é que lhe parece disto? Primeiro é preciso perceber que a adolescência não é mais do que um tempo em que a pessoa se descobre a si própria. E o jovem que passa pela adolescência, como cada um de nós já passou e eu já passei, foi um tempo de muita descoberta, foi um tempo de procura, de aventuras, mas o que é que acontece? É uma aventura de nós próprios, uma descoberta de nós próprios. Porque é aqui que nós abrimos, a adolescência é a etapa do abrir, não é? Do despontar, do rebentar da folha, e à medida que o rebentar da folha vai surgindo, necessitamos de tomar consciência. É, não é por acaso que o nosso corpo se transforma, não é por acaso que nós já nos vemos ao espelho e vemos se somos bonitos ou somos feios. Há um conjunto de pormenores. Se calhar olhamos para isso numa perspectiva exterior, não é? Do que propriamente interior. Mas também o jovem, nesta etapa concretamente, vai percebendo quem é. O que é que acontece? Com tudo isto, há aquilo que nós chamamos a maturidade, não é? O jovem cresce, torna-se maturo, vai crescendo, porque se vai descobrindo a si próprio. Claro que, se calhar, até aqui há uns tempos, dizíamos que até aos 18 anos já éramos, a etapa da adolescência termina, e a partir daí já somos considerados homens e mulheres, capazes de fazer tudo e de nos entregarmos. Os tempos de hoje não nos favorecem isso, porque muitas das vezes estamos muito mais ligados, estamos muito mais apegados, se calhar, a um contexto de família, do que aqui há uns anos atrás. Se calhar, aqui há uns anos, há 20, 30 anos atrás, se calhar, o jovem saía de casa com 18, 19 anos e casava-se. E começava logo a começar a sua própria vida. O quê? Cortou o cordão umbilical. Desligava. Porquê? Iniciava um projeto. Iniciava este projeto de vida. Hoje também temos que perceber uma coisa. O jovem sai de casa, que é quando entra para a universidade, mas continua ainda agarrado aos pais, não é? Há algo que não faz estar, desculpa utilizar o termo, atado, não é? Ao seu próprio pai e à sua mãe. E isso, o que é que isto leva? Leva ainda não um compromisso. Não se compromete com. E as coisas, se calhar, vão avançando, mas também, olhando para contextos de universidade e de escola, seja na secundária, seja depois também na universidade, muitas das vezes não há uma ajuda, não há uma construção da própria pessoa. E os jovens hoje, quando se sentem sozinhos, têm receio, abanam por todo lado. Não conseguem aguentar nada. Conseguem, mas se calhar nós estamos a medir isto numa perspectiva que é nossa. Se calhar naquilo que estamos a falar, porque se calhar a nossa vida foi um bocadinho nisto e a minha vida passou um bocadinho também por aqui. Os meus pais lançaram-me desafios quando eu era mais novo e tive que aguentá-los e dizer assim, porque acho que uma vida feita neste sentido de sofrimento, e sofrimento não é quase que uma mágoa, andar ali, sabe Deus como, não é isso. É o jovem ir aprendendo com as coisas para que na sua vida adulta, quando dá o primeiro passo, está consistente e sabe aquilo que faz. Os jovens hoje necessitam disso, necessitam os valores, como nós estamos a dizer, os valores morais, como propostas de caminho para a felicidade, digamos assim, do próprio jovem, vai muito por aqui, se o jovem é capaz de se entregar ou não e de construir. Falta muitas das vezes. É isto mesmo, a maturidade das coisas, aprender com as coisas que a vida nos vai ensinando. Pensa bem se as palavras que vais dizer não vão perturbar o silêncio que paira no ar, se não vão ser apenas como os velhos de Belém. sabes bem que ser fala barato num mundo de silêncio facionado é comum ficar parado numa estrada de fluxo pacato. Não ajuda ninguém. Achas bem falar sem ser do coração, abrir essa boca numa vestida tosca para ser porta-voz da razão. Não te fica nada bem, não te fica, não te fica nada bem, não. Sabes bem que ser fala barato num mundo de silêncio facionado é comum ficar parado numa estrada de fluxo pacato. Não ajuda ninguém. Achas bem falar sem ser do coração, abrir essa boca numa vestida tosca para ser porta-voz da razão. Não te fica nada bem, não te fica, não te fica nada bem, não. Parece que as letras estão em promoção e tu consumista como és, não esperas pela tua vez e compras toda a coleção. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo, às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o seu padre, Filipe Diniz, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra. Conversamos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam este ano em Madrid, no próximo mês, de 16 a 21 de agosto. Vamos falar das muitas atividades dos jovens em Espanha, é o que tudo indica, quase sempre ocupados. E também vamos falar da agenda de Bento XVI, bastante sobrecarregada, a começar bastante cedo e a acabar bastante tarde. Padre Diniz, Bento XVI diz que a qualidade das jornadas, neste caso de Espanha, mas podia ser em relação a outras, não é? Dependerá da preparação espiritual de cada um, da oração, da escuta da palavra, de Deus e do apoio recíproco. O padre falou há pouco que, portanto, o tema deste ano que é enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé. O que é que o padre tem feito com os seus jovens? Conte-nos lá. Primeiro dizer que a nossa diocese vai estar bem representada nas Jornadas Mundiais da Juventude, são 350, onde alguns daqui do Conselho de Oliveira do Hospital também vão estar representados e que aceitaram este desafio e que muito me alegro. Também, eu acho que também sinto que esta alegria da Diocese em estar representada em Espanha, na jornada, é muito importante, porque permite um crescimento da sua própria fé. Como é que tem sido este caminho? O Secretariado da Diocese da Pastoral Juvenil, ao longo deste ano, lançou um grande desafio para a equipa e a equipa que esteve, permitiu, porque foi um grande desafio para nós, quase que um trabalho de porta a porta, chamemos desta maneira. Aqui foi mais de paróquia em paróquia. Onde passámos e falámos, chamámos isto a divulgação da jornada. Passámos pelas paróquias, lançámos o desafio aos jovens, Algumas vezes estivemos só nas Eucaristias, tivemos outros, com outros modelos, tipo o modelo de estar com o grupo de jovens e falar. E é interessante hoje olhar para todo este ano, isto foi desde de novembro até março, em que fizemos todo este trabalho de divulgação e que surtiu este efeito, não é? Depois, mais concretamente, para as jornadas, nós estamos a convidar os jovens a estarem nos chamados encontros de preparação para a Jornada Mundial. Nós preparámos 3 encontros concretos, encontros esses que o primeiro e grande objetivo é que os jovens se conheçam, sabem quem é que vai, quem é o grupo que vai. Claro que não têm estado todos, por impossibilidade, porque hoje o jovem é tudo em altura de exames, pelo menos estes 2 anteriores. Mas isto porquê? Sentir com que os jovens façam já esta etapa e comecem já a crescer é muito importante para que o jovem comece já a viver a Jornada Mundial. E passa por imensas coisas. Basta olharmos para a estrutura do encontro, desde uma perspectiva de oração, desde convívio, alegria, em que passa por algumas brincadeiras, por momentos sérios de formação. Nós temos tido a grande preocupação, o aspecto formativo, onde pegámos na temática, no tema da jornada. E recordo que em maio, quando no dia 21 de maio, quando estruturávamos o primeiro, quando tivemos o primeiro encontro, onde estiveram cerca de 150 jovens, tivemos o tempo da tarde ligados muito a perceber o que é isto de estar enraizados e edificados em Cristo. No dia 20, no dia 25 de junho, já pegámos na segunda parte do tema, do Firmes na Fé, e de percebermos porque é que estamos firmes, porque é que acreditamos, porque é que vamos a uma jornada procurar isto mesmo. Aí já estiveram mais jovens, tiveram cerca de 180, e agora vamos ter, no próximo 23 de julho, no dia 23 de julho, vamos ter o último encontro, onde aí vamos estar a maior parte, porque muitos deles necessitam de algumas informações mais práticas, mas para além de todas estas informações, aí se calhar já estão mais disponíveis também, porque os exames já passaram para muitos deles, mas vai ser um tempo de descoberta, um tempo de perceber que eu vou num grupo que é concreto, que é um grupo que tem nome, que é um grupo que vai se divertir, mas é um grupo também que se vai rezar, é um grupo que vai aprender e se formar, e um grupo em que vai ouvir também este Papa a falar diretamente para eles e a dar-lhe um grande desafio. E é interessante perceber também que nós, no dia 23, vamos ter connosco o nosso Bispo, o Dom Virgílio, onde vai ter, digamos assim, a responsabilidade de nos dar um bocadinho. O tempo da tarde vai ser neste aspecto da formação para os jovens, e ele vai dar-nos um bocadinho o testemunho também do que é para ele também a jornada. Padre Dinho, se algum jovem ainda se quiser inscrever, ainda está a tempo? Neste momento já não está a tempo. Já não. Com muita pena, porque nós tivemos que terminar as inscrições no mês de junho, isto por uma simples razão. Há coisas muito simples, que é ele enviar as inscrições com algum tempo de antecedência, e Madrid pede-nos, a nível do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, porque nós vamos estar inseridos, vamos inscrevermos como diocese, mas estamos ligados também a nível nacional, e há prazos a cumprir, e por isso nós estipulámos este prazo, que em junho terminávamos as inscrições, e mesmo assim levamos 350. Como é que se deslocam estes 350? Nós vamos de autocarro. Uhum. Vai ser assim uma viagem interessante. São cerca de 7 horas de viagem. Mas nós não vamos sair propriamente no dia 16 de agosto. Não vamos só viver a chamada semana da jornada. Vamos viver também a pré-jornada, que começa no dia 21 e que termina no dia 15, que são chamados dias na diocese, onde vai estar o maior grupo da diocese, vai estar a viver, que são cerca de 282 que vão estar a viver os dias na diocese e que depois vão viver a jornada propriamente dita. Os outros 68 vão viver só a semana da jornada, vão só depois sair no dia 16. Nós vamos sair no dia 11 de agosto, vamos sair de autocarro, vamos primeiro tudo começar, vamos sair antes de iniciarmos propriamente a viagem, vamos ter a chamada Eucaristia de Envio, em que vai ser presidida pelo Dom Virgílio, pelo nosso Bispo de Coimbra. Por sua vez, nos vai, digamos assim, encorajar, e esta viagem vai ser também uma grande entrega, e estes encontros de preparação já são mais do que quando chegarmos, neste caso concreto, a diocese que nos vai acolher a estes jovens, aos jovens da Diocese de Coimbra, vai ser a Diocese de Toledo, mais concretamente uma cidade chamada Talavera de la Reina, que fica a cerca de 80 km de Toledo, que nos vai acolher. Neste caso, mais concretamente, vai ser um colégio que nos vai acolher para percebermos também. E é interessante perceber a forma como eles neste momento estão a preparar as coisas. É bonito. Padre Diniz, portanto, falou em cerca de 350 jovens que vão, uhum. Mas muitos outros andaram, portanto, nesta formação, com certeza, não? Ou vão todos os que andaram nesta formação? Nós, quando lançamos esta proposta de formação, é para aqueles que se inscreveram como grupo de Coimbra, como uhum. o nosso grupo de Coimbra. Porque há outros grupos que vão, que temos conhecimento, mas aí cada um faz a sua própria caminhada. Nós estamos a lançar a proposta para os jovens que se inscreveram pelo Secretariado de Diocesano da Pastoral Juvenil. Pronto, eu coloquei esta questão porque pensava que mesmo que alguns não fossem, mas se tivessem recebido esta formação, claro que tinha sido muito sempre, bom para eles, não é? Sempre, seria muito bom. Mas como a jornada, como aquela formação tem a ver mesmo com a jornada, não sei se aquele que lá fosse só para ver, eu acho que ficava assim com um bichinho e pensava assim, bom, eu acho que aqui não me situo muito bem, se eu não vou viver esta realidade, que sentido é que faz estar aqui? Modo que nós quando falamos, já falamos, parece que já estamos a viver a jornada. Durante estes dias das jornadas em Espanha, que atividades é que os jovens vão ter? Vão viver imensas. Estou aqui a ver a semana propriamente da jornada. Vão acontecer, digamos assim, alguns momentos. O momento da chegada do Papa vai ser muito, muito importante no dia 18. Que é os jovens vão estar todos reunidos à espera do Papa, onde vai ser a saudação dele. Depois, na sexta-feira, a chamada Via Sacra, por Madrid. O Papa presida essa Via Sacra. E os jovens vão estar espalhados por toda a cidade e vão fazer Via Sacra também, digamos assim. Perceber todo este caminho vai de encontro a este Jesus Cristo. No sábado temos a chamada Vigília, em que sempre o Papa que preside. É um momento de união, é um momento em que, diante do Santíssimo, muitos jovens... Disse no sábado. No sábado, no sábado, dia 20 de agosto. Uhum. No dia 21 de agosto vamos ter a chamada Eucaristia de Envio, que é uma Eucaristia de compromisso, em que os jovens, comprometendo-se com aquilo que certamente o Papa nos vai entusiasmar, em virmos para as nossas dioceses e fazermos, não só propriamente fazermos qualquer coisa, mas sermos mais conscientes que somos cristãos e aí temos que nos colocar em missão. Para além de tudo isto são as grandes atividades, esta semana 16 a 21, vamos ter também workshops, festivais e vai passar por imensas coisas. Todos os dias há um conjunto de coisas a acontecer e coisas diferentes. No meio da cidade nós podemos escolher. Nós vamos escolher coisas. Há um que interessa mais um workshop, há outro que interessa, por exemplo, visitar um museu. Primeiro de tudo, mesmo como nosso grupo, ninguém vai andar sozinho. Eu sei que também, pronto, vão ter filmes, se as pessoas quiserem, pelo menos há quatro filmes que estão... Sim. E que as pessoas podem optar. E vai haver a duração, parece-me bastante tempo de duração, de 20 para 21. Sim. Na noite de sábado para domingo. Estão previstas 17 barracas de adoração eucarística, portanto para uma vigília, se as pessoas quiserem, com certeza durante toda a noite, não tenho certeza, mas presumo que... Isto também é para explicar porque é que isto vai acontecer, é preciso ter em conta que nessa noite ninguém sai do espaço onde vai ser a vigília. Pois, porque nos quatro ventos. Nós não podemos sair, vai ser no aeródromo dos quatro ventos, em que não, os jovens movimentar 1 milhão e depois no outro dia estarem lá é muito complicado. Então nós vamos pernoitar, chamamos aquilo, como é que é, vigília? Vigília under the stars. Era uma das coisas que nós dizíamos, que era vigília ao ar livre, olhar para as estrelas. E é interessante compreender e ver isso, porque sentir que ao meu lado vai estar gente que eu não conheço de lado nenhum, mas está ligado ao mesmo. Ainda vamos ter... haverá confissões também, não é? Uhum. Certamente. Portanto, de 21 para 22, claro, com certeza ninguém irá dormir, porque são as adorações. E nas outras noites? Isto agora é uma curiosidade, não é? As outras noites vão passar por imensas coisas. É como, se calhar, para os mas jovens... as pessoas têm que dormir. Sim. As noites estão têm todas alguma coisa. A maior parte das vezes vai ser em festivais, espalhados pelas diversas pontos da cidade, uhum, em que os jovens vão e escolhem e quase que tiram, utilizar o termo, tiram um bilhete e vão a um determinado sítio, não é? Agora, também é preciso ter em conta que à noite tem um termo, termina, não é? Há atividades que terminam. Pois os jovens são chamados a deslocarem-se para o espaço onde estão, onde vão ser acolhidos, porque nós vamos ser acolhidos em Madrid. E os jovens têm que se dirigir para esses locais. Há coisas que depois, nós quando chegarmos a Madrid, eles depois vão-nos dar o programa todo. E o aspecto da alimentação? Como é que agora é uma curiosidade minha também. A alimentação vai passar por imensas coisinhas. Este ano estão a pensar num formato diferente, que é nós, mediante o nosso cartão que vamos ter, vamos passar por restaurantes que estão espalhados por toda a cidade, que os restaurantes da cidade, fazer com que os jovens entrem dentro desses restaurantes e depois, que certamente cada restaurante já tem o kit ou a forma como tem que entregar essa mesma refeição. Há anos, nas jornadas anteriores, havia postos de comida e os jovens dirigiam-se a esses postos e trazem a sua comida e comem. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina. Oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Oração tão pequenina, de uma elevada. Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós, Maria. Nasceu o vosso filho um dia num palheiro humilde e tosco, entre as mulheres bendita. Thank you. Nas jornadas de colónia estiveram crentes e não crentes, batizados e não batizados. Eu creio que em Espanha acontecerá o mesmo. Vai acontecer, certamente. Isto também é bom, não é? É, porque eu acho que para aqueles que não são crentes, vai interrogá-los e vai questionar porque é que eles são felizes. E no aspecto das catequeses, Padre Diniz, os jovens, haverá com certeza muitos bispos a dar as catequeses. O nosso bispo vai estar em duas catequeses. Portanto, os jovens aceitam isto bem. Porque, no fundo, eu penso que sim, porque tem como que uma necessidade de saber a verdade também, não é? Quer dizer, e eles querem aprofundar, não sei. As catequeses não vão só ser a título informativo, não vão lá só passar informações, vão também formar. E a palavra formar não é mais do que moldar, moldar-nos e percebermos que sentido é que tem a palavra de Deus. E vão passar por imensas coisas, certamente. Neste momento não sei quais é que são as catequeses, vamos depois poder escolher, mas vai passar por imensas coisas. E o lado, primeiro de tudo, é para que nos forme, nos dê consistência. E quando as catequeses forem bem dadas, não é? Se elas forem bem dadas, vão ajudar a refletir vão ajudar muito a refletir os jovens. E os jovens vão sentir que, de facto, tem que ter uma atitude concreta. E depois toda aquela envolvência que nós vamos estar e onde vamos estar, isso vai interrogar os jovens. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o seu padre Filipe Diniz, responsável pelo secretariado diocesano da Pastoral Juvenil de Coimbra. Estamos a falar acerca das Jornadas Mundiais da Juventude que ocorrem este ano em Espanha, mais concretamente em Madrid, de 16 a 21 de agosto. Padre Diniz, há pouco falávamos das catequeses. Eu estou a pensar que quando ocorreram as Jornadas Mundiais em Colónia, as catequeses foram também extraordinárias e isso levou, de facto, os jovens a um grande despertar. Eu creio que depois destas Jornadas de Colónia, passado um mês, mais de, ou à volta de 2 mil jovens tinham aderido, se é que posso utilizar este termo, uns, portanto, para seminários, outros para a vida consagrada. Portanto, não há dúvida nenhuma que estas jornadas mexem de facto com as pessoas. Eu tenho aqui mais ou menos isto. Foi feita uma pesquisa que nos indica que 9 em cada 10 jovens considera que as Jornadas Mundiais da Juventude são uma experiência que transforma a vida. Concorda com isto? Concordo, concordo perfeitamente. E transforma mesmo as suas vidas. E eu acho que a jornada não é um espetáculo. Não é um espetáculo em que nós pagamos bilhete e entramos para ver um concerto ou viver um conjunto de coisinhas ou para conhecer amigos. É muito mais do que, não é isso. A jornada é uma experiência de fé. E a jornada vai ter esta tónica. Porque os jovens necessitam de perceber que a sua vida tem sentido, e aqui volto a repetir, a vida tem sentido quando nós fazemos a experiência de fé. As jornadas são uma experiência de fé, e isso é bonito, e o cardeal Roque Varela, volto a falar dele, ele disse, as Jornadas Mundiais da Juventude não têm outro propósito, além de anunciar Jesus Cristo. A Igreja não tem outra coisa para oferecer aos jovens e a todas as pessoas de hoje, não ser Jesus Cristo. Não há salvação fora dele e os jovens precisam urgentemente dele. Depois de 2000 anos de evangelização, a Igreja de hoje percebe que Jesus Cristo ainda é muito pouco conhecido e amado. É interessante isto porque às vezes fica-se com a ideia que algumas pessoas parece que têm medo de falar aos jovens de Jesus, dão-lhe muitas voltas e proporcionam-lhe muita distração, mas depois no essencial acho que não lhe chegam a dar. Portanto, isso é complicado, não é? Eu estava a lembrar que nas Jornadas de Roma, no ano 2000, aquilo foi uma loucura, porque foi aquele ano em que pela primeira vez houve confissões e houve 13 tendas brancas com 321 confessionários, 2 mil sacerdotes por dia a confessar, desde manhã até à meia-noite, e aquilo era uma loucura porque uns puxavam os outros. E penso que, pelo menos pelo que se referiu nessa altura, confessaram-se cerca de 600 mil jovens. Portanto, não há dúvida nenhuma que as jornadas tocam, de facto, com os jovens. Não vás embora, vê a vida como chora, como é triste esta canção. Não, eu peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Ah, minha amada, perdoa, pois embora ainda doa a tristeza que eu causei. Eu peço, não destruas tantas coisas que são tuas, por um mal que já paguei. Minha amada, se soubesse da tristeza que há na prece, que a chorar te faço eu. Se soubesses no momento todo arrependimento, como tudo entristeceu. Se soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços. Voltarias e de novo cairias a chorar, a chorar nos braços meus. Padre Diniz, também queria falar da agenda de Bento XVI. Ele tem uma agenda bastante intensa, a começar cedo e a acabar tarde. Discursos, visitas, missas, encontros com religiosas, seminaristas, jovens, professores universitários, políticos, família real, presidente do governo, voluntários, deficientes e clero. Uma via sacra, como há pouco falou, com jovens, uma vigília de oração com jovens, uma agenda, portanto, muito intensa, possivelmente com muito calor, mas em que ele também não prescinde de confessar. Embora tendo à volta muitas centenas de sacerdotes, certamente que ele quer dar aquele exemplo de que diz que um sacerdote pode ser dispensado de muita coisa, mas, quer dizer, da confissão e das Eucaristias o sacerdote não se deve dispensar. Por isso, certamente que isto não é feito por acaso. Tem alguma intenção no meio disto? Parece-lhe que sim ou que não? Primeiro é preciso percebermos que o sacerdote ou o padre, quando é ordenado, é chamado a exercer estes dois grandes sacramentos. Todos eles são importantes, mas estes dois grandes sacramentos são importantes. São um sinal de Deus visível no homem. A Eucaristia, tornar Jesus Cristo bem presente. E o sacramento da reconciliação, ou confissão, é muito importante no encontro, porque a própria pessoa encontra-se verdadeiramente com Deus, e encontra-se consigo própria, mas para isso tem que fazer o caminho de se encontrar, de perceber como é que anda, e a perceber que no seu caminho Deus está presente. E a ajuda do sacerdote, neste caso, é muito importante. E há muita gente a fazer a experiência da reconciliação, do sacramento da reconciliação, por causa disto mesmo. Porque necessita de voltar a ligar com o essencial, ligar com este Deus. E a Jornada Mundial da Juventude tem este cariz fruto disso mesmo. Porque os jovens hoje batem-nos à porta. Não conseguem, se calhar, fazê-lo de uma forma paroquial, porque vêm e olham para ele e mas tu vais-te confessar, tu sabes o que é que te vais confessar, sabes o que é para ti a confissão, que sentido tem a confissão hoje para ti. Mas ali no meio de tanta gente, certamente faz a descoberta deste Deus, e a reconciliação não é mais do que isto, é voltar a ligar a este Deus. Eu outro dia estive a ver um documento de um arcebispo, Silvano Onesti. Ele dizia que a chave para as novas vocações é a radicalidade evangélica. Ele dizia, vou citar, os institutos de vida consagrada nos quais se presta particular atenção à oração e à radicalidade evangélica, dando um testemunho mais elevado dos valores humanos e cristãos, é nessa altura que aparecem mais vocações. Concorda com isto? É, porque eu penso que quando radical significa estar ligado à raiz. Aquilo que é radical é aquilo que está verdadeiramente ligado. E o jovem, quando se sente bem ligado àquilo que acredita, e aqui pegando na palavra evangélico, não é? Quando está bem ligado ao Evangelho, se o Evangelho de Jesus Cristo é sinal de vida para ele, e é sinal de que é esta raiz, o jovem entrega-se totalmente. Porquê? Porque tem algo que o fortifica, algo que o consolida. E aí o jovem é capaz de dar muito mais. E as vocações, chamemos desta maneira, o chamamento de Deus, passa muito pela forma, pelo testemunho de quem acredita. Porque o jovem necessita de pessoas que deem testemunho. Senão, não tem sentido, não faz sentido estar a dizer quer-te como padre, vai servir como freira nesta congregação ou naquela. E certamente há muitas, e à medida que os tempos vão evoluindo, chamemos desta maneira, à medida que nós vamos caminhando na história, melhor, à medida que nós vamos caminhando na história, vão surgindo novos modos, novos modelos de se entregar a esta Igreja. E eu acredito que daqui a uns anos as coisas vão estar diferentes. Porquê? Porque há jovens que se vão entregar noutra perspectiva. E hoje vamos notando jovens que se entregam para esta Igreja de diversos modos. E aqui está o Espírito Santo. O Espírito Santo vai iluminando. Eu estive a ver um alinhamento para o próximo Sínodo dos Bispos do próximo ano, sobre a nova evangelização, e às tantas vinha lá uma parte dedicada aos jovens, e que dizia mais ou menos isto: ao mundo juvenil devemos ter coragem de anunciar, claro, devemos ajudar os jovens a ganharem confidência e familiaridade com a Sagrada Escritura, para que seja uma bússola que indica a estrada a seguir. Para isso, precisam de testemunhas e mestres que caminhem com eles e os orientem para amarem, por sua vez, e para comunicarem o Evangelho, sobretudo, aos da sua idade, tornando-se os mesmos arautos autênticos e credíveis. No fundo, isto é a continuação do que o padre Diniz estava a dizer. Menina bonita, com tranças de trigo, sorrindo à janela, vem cantar comigo. E os homens fizeram acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado. Que os homens fizeram um acordo final, acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te. Comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo. Este ano, pela primeira vez, creio eu, as jornadas de Madrid vão ter, além da componente espiritual, terminam também com um jogo de futebol, já depois das jornadas acabarem, no último dia à noite, 21 de agosto, às 21 horas, temos um jogo de futebol de uma seleção de jogadores espanhóis com os jogadores de vários países do mundo, portanto, que eu chamo de veteranos. Trata-se de um protocolo das jornadas mundiais com o Clube Atlético de Madrid, e parte dessa receita reverterá para as jornadas. O que lhe parece desta iniciativa? É uma iniciativa bonita, não é? Eu tenho pena já não estarmos lá, porque já não vamos poder ver o jogo de futebol e cumprimentar, se calhar, alguns jogadores. Mas é uma iniciativa que traz todo o sentido, não é? É uma iniciativa que o sentido que tem é de quem está ligado a este mundo do futebol, e como sabemos perfeitamente, a maior parte dos jovens estão todos ligados, gostam muito de futebol, uhum, não é? E penso que isto também permite que estes homens, quem está ligado ao mundo do futebol, estes jogadores, sejam eles veteranos ou muito mais do que isso, ou não o sejam, vai permitir que eles ao menos tomem consciência que os jovens, mesmo os jovens cristãos, podem passar testemunho também no mundo do futebol. E seja a aplaudir, seja a ver, seja propriamente também a jogar. E certamente haverá muitos jogadores, alguns jogadores, que vão estar ali naquele campo e que têm a mesma, que acreditam. E aquilo identifica-os. E o coragem destes jogadores fazerem isto pelo comitê, pela jornada mundial, é de louvar, porque a jornada comporta muitos gastos, e gastos enormíssimos. Nós não imaginamos o quanto isto vai levar, mas para quê? Porque há transportes, há alimentação, e a mesma nossa inscrição já contempla isso tudo, mas há muito mais do que isso. E também é preciso notar que há gente que já trabalha há muito tempo para a jornada, e desde o ano passado que temos voluntários a trabalhar, que estão como voluntários, claro, mas isto comporta muitos gastos, porque é preciso, se calhar, alimentar os voluntários. Eles podem não ganhar nada, mas há gastos e há despesas no meio disto tudo. Quem diz isto diz imensas coisas que uma jornada comporta, e penso que só fica muito bem aos jogadores espanhóis e a outros jogadores do mundo a virem jogar e a alegrar aqueles jovens que certamente não vão sair logo, que vão só sair no outro dia. Nós, já com muita pena, não vamos estar a ver o jogo, porque mal termina a celebração, no dia 21, no domingo, sairemos para Portugal. Padre Diniz, olha, eu agradeço-lhe a disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova, atendendo também à deslocação que teve que fazer de Coimbra para aqui, e pronto, se entender dizer mais alguma coisa, está à sua disponibilidade, o microfone, portanto, do contrário, terminamos este programa. Neste momento só quero agradecer à Rádio Boa Nova por este convite que me endereçou, e sentir que também nós... E neste caso, como padre, sinto que esta igreja de facto passa muito pelo testemunho, e para mim tem uma grande alegria, para como diretor do Secretariado de Ensino da Pastoral Juvenil, este grande projeto que eu abracei, porque as coisas já estavam a caminhar antes de ter chegado, e fico muito contente e muito feliz por, num ano de trabalho, numa aventura da quase que não conhecendo muito a realidade, de levar estes jovens. E fico também agradecido a todos aqueles que contribuíram para que esta jornada neste momento possa acontecer, E agradecer também a atitude de muitos párocos pela disponibilidade que tiveram, pela convicção que mostraram, pela alegria que manifestaram aos jovens das suas paróquias para eles poderem estar presentes. E penso que a nossa diocese, a Diocese de Coimbra, tem que estar unida, e tem que estar unida e tem que perceber que os jovens também possam, têm que caminhar nesta perspectiva e com este horizonte. E alegro-me por isso, há muito trabalho a fazer, isso é um dos grandes desafios, sinto como responsável, há muito trabalho a fazer, mas os jovens têm que colaborar para que um projeto de pastoral juvenil seja realizado. Mas para além disso, também como igreja e aqueles que são pastores, também eu tenho que o fazer. E com a minha ajuda, e aqui, como sabemos, o nosso novo bispo, que vem com muita vontade de assumir esta realidade, de querer dar o seu melhor também para a juventude, porque é a juventude que são os rostos novos que nós vamos ter, como os homens da manhã e os cristãos da manhã, a assumir alguns papéis na igreja. E penso que a Jornada Mundial da Juventude de Madrid vai ser um pontapé, digamos assim, o pontapé de saída para muitas aventuras, para um grande jogo que nós nos vamos aventurar. Um jogo que vai trazer alegrias, mas também pode trazer tristezas. Mas penso que é isto que a Pastoral Juvenil também pretende com tudo isto. E agradeço. Muito obrigado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.